Senhoras e senhores, bem-vindos ao AVL Cast, o nome temporário mais temporário do planeta. Eu sou o seu apresentador, Stratofarius. Eu jogo de engenheiro e eu acho que o pai era mulher. Essa é a minha opinião. Estamos aqui hoje com o Homer. Oi. O Homer é um... Só o que, Homer? Fala uma frase mais legal. É uma frase melhor, cara. Só falar oi é chato. Tá bom, vamos ver. Eu sou sniper e eu sou foda. Olha, narcisismo 10, hein? Parabéns. Muito bem. Palmas. Muito obrigado. Cuidado pra não se afogar no rio. Também estamos aqui com... Você ouviu já o Pidroca. Olá, Pidroca. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu jogo de par e foda-se quem fala que par é mulher. Não. Machucou os seus sentimentos. Não importa. Seu nome, você, usa um pai com chapéu de soldier. É muito hipocrisia. É, tá, obrigado. Estamos em o nosso último companheiro por hoje. Vai ser o nosso grande amigo Izumi. Que apesar do... Oi, país, gente. Oi. Boa tarde, bom dia. Foda-se. Eu jogo de spy, uso Dead Ringer, porque é foda. Muito obrigado. Mentira! É foda não. Ah! Vai. É a coisa mais ridícula do planeta. Samurai voltou. Ai, que beleza. E como vocês podem ter ouvido já, o Pior falar, nós temos, é claro, o nosso participante de último segundo, que é o nosso grande amigo Samurai, que vai ser adicionado à conversa. Enquanto vocês conversam, eu adiciono ele, então beleza. Vai lá. Qual a conta dele? Carlos Samurai. Tá bom, vamos lá. Puta que pariu, tem vários carros. Só queria colocar isso aqui que a gente tá fazendo o nosso primeiro episódio da VL. Fazer esse dia. Esse é um projeto que a gente pensou, tipo, de última hora. A gente falou que a gente podia fazer isso. Primeiro podcast brasileiro de Team Fortress 2. Porque tem uns 50 podcasts de americanos de Team Fortress 2. E não tem um só brasileiro. E o nosso grupo já inovou, trazendo o Prop Hunt, que era um mod muito famoso dos servers americanos, pro primeiro server brasileiro. Então a gente pensou, por que a gente não inova novamente, fazendo o primeiro podcast brasileiro de Team Fortress 2? E isso que a gente vai fazer. Nós vamos ter segmentos de comédia sobre o jogo. Nós também vamos fazer notícias. Comunidade, o que a gente acha que tá rolando, o que a gente vai acontecer e tudo mais. Hoje vai ter Samurai no Taunt. Ótimo, parabéns pra você. Enquanto o nosso amigo Samurai entra, ele vai entrar mesmo? Eu acho que ele vai. O nome dele é Carlos Lucas Alves Silva. Eu acho que caralho! É o nome mais sensacional do planeta. Mano, quero ver a cara do Samurai de verdade, mano. Deixou emocionado. Oh. Eu acho que ele não tem foto. Olha o cara escrevendo. É. Aguinaldo, que eu já sinto pinto aqui. No... É o nome do... Sabia que eu ia escrever isso aí na lista lá do colégio? Tava lá pra anotar, pra botar o nome, pra assinar lá no nome. Tava fazendo a prova, o cara escreveu já sinto pinto aqui no rego. Delícia. Ele levou advertência. Caso você queira saber mais sobre o AVL, você pode sempre entrar em aquele velho lápis. Não. Está errado, extrato, tá errado, menino. Surpresa, nós não temos um link diferente. O fórum agora é outro, mais novo. www.avelclan.com.br/fórum. Entrem no barra fórum, porque o .com.br ainda está em construção. Botem o barra fórum. .com.br/fórum? É, .com.br, não é .com. .com.br/fórum, tá? Prestem muita atenção. Vou falar de novo, devagar. www.avelclan.com.br/fórum. Não, não, você escreveu. E a quem devemos agradecer por este novo site lindo e bonito? AVL Hurricane. Isso mesmo. Mas por que ele não tá aqui? Mas agradeçam a ele porque ele merece. É, também acho. Outro dia ele entra aqui. Se isso daqui for legal, hein? Se as pessoas gostarem. É. Vamos ver. Então, continuando, nosso primeiro segmento de hoje vai ser. O que você jogou nessa semana? E o que a gente já falou, o que a gente jogou nessa semana, literalmente. Vai lá, Extrato, você é primeiro. Hoje, essa semana, eu joguei Gears Mod. Que surpresa. Muito diferente, né, Extrato? Eu comecei a voltar pra Team Fortress 2, mas também eu tô tendo provas na minha escola. Então vocês não podem reclamar comigo, tá? É uma coisa muito sentimental. eu tenho que estudar. Eu também comecei a jogar Left 4 Dead 2. Afinal, alguém, todo mundo viu essa notícia nova da nova DLC do Left 4 Dead? Todo mundo já viu. Eu ouvi, mas eu não vi. O que eu acho ridículo é que eles vão colocar essa DLC pro, não só pro Left 4 Dead 1, pro Left 4 Dead 2. Então, eu vi, vou querer essa Zoe. Então praticamente acaba a razão de você ter Left 4 Dead 1. Você pode ter os personagens de Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, e você não precisa comprar Left 4 Dead 1. Mas desde o começo que lançou, desde o começo tinha essa briga. O pessoal ficou reclamando que no lugar de lançar Left 4 Dead 2, era pra lançar mais update pro Left 4 Dead 1. Mas o que eles estão fazendo agora? Mas eu acho que, eu não tô falando então, que ruim eles estão lançando um update pra Left 4 Dead 1. Eu tô falando que é ruim que eles também estão lançando esse update pra Left 4 Dead 2. Então você sim, eu entendi. O que eu estou falando é que essa briga acontece desde sempre. Desculpe por te interromper duas vezes seguidas, mas é divertido. Pois é. Beleza. O chat Falizek, que é o praticamente líder do grupo Left 4 Dead da Valve, ele falou que eles colocaram pra Left 4 Dead 2 por causa que... Por quê? Porque que causa que não existe? Porque tem Miri? Não, por causa que eles não queriam que o pessoal que gostou de DPS no Left 4 Dead 2 tivesse que comprar o Left 4 Dead 1 pra poder jogar. A campanha do Left 4 Dead 2 vai ter... vai ter as armas do Left 4 Dead 2 e quem tiver no Left 4 Dead 2 vai ganhar... O No Mercy junto. Eu vi. Vai ser foda. Então você vai poder jogar No Mercy no Left 4 Dead 2. Sim. Isso mesmo. Por que, que foda. Por que No Mercy? Por que não Deftone? Deftone era 10 vezes melhor. Ah, porque No Mercy tem um nome mais sexy. Prefiro Dead Air. Oh, No Mercy. No Mercy. No Mercy. Misericórdia, cala a boca. Que jogo você mais jogou, Stato? Deve ser porque... Ou deve ser porque a Valve, como sempre, preguiçosa, ou botou a maneira de fazer. Bom, o jogo que eu mais joguei essa semana, surpresa, surpresa, foi nenhum menos do que GTA Vice City. Puta que pariu, você ainda joga isso? Cara, não sei porquê, eu tava sentado lá na minha cadeira, eu falei, porra, eu quero jogar GTA. Mas eu comecei a baixar todos os GTA de novo, então eu peguei GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4. Eu não sei porquê. Caralho! Mas é tão legal você jogar esses jogos velhos... E GTA. E, mano, se você quer jogar jogo velho, joga CS, GTA Vice City. Não, mas joga CS por joga, terceiro, joga San Andreas, dá mais é mais produtivo. Joga em San Andreas. Eu gosto de San Andreas porque você pega aquela moto e você tem que ir pra puta que pariu, tem que ir pegar no deserto. Você pega a moto, vai pro deserto e fica ouvindo música. Era muito legal você andar na rua deserta, no deserto, ó, e ficar ouvindo aquela rádio country. Eu não sei, eu gostava disso, eu achava mais legal do que o jogo em si. Que bom. Mas é, GTA é um ótimo jogo pra você fazer exatamente nada. Só ficar vagabundeando pelo mundo afora. E fazendo as missões, né, se quiser. Spoiler, eu prefiro usar cheats. Pode usar cheats. Eu prefiro, nossa, assim, pra ganhar todas as armas e matar os carinha. É, spoiler mais foda do que você saber que Darth Vader é o pai do Luke Skywalker. Não fale isso! Tem grosso de 5 anos que ainda não vira o Star Wars, meu filho. Ai, você desculpa. Não pode... Quer dar outro spoiler? Esse aqui vai ser mais recente. No final da origem, o cara tá acordado, tá? Eu não, nem vi o filme? Nossa, mas foda-se. Eu estraguei pra você. Parabéns, ele tá acordado. Nem queria ver, mas foda-se. Como você não quer ver? Origem é sensacional. Desculpa. Desculpa sair do tópico, mas origem é muito bom. Sem o filme aí de anime, eu vejo. Tá, beleza. Voltando ao tópico, Strato, você jogou mais o que essa semana? Eu joguei mais um jogo muito legal chamado Minecraft. Alguém aqui já jogou Minecraft? Nunca. Teve um pouco de atenção no server do Team Fortress 2, do blog do Team Fortress 2. Você cria o seu próprio mundo e você joga nesse próprio mundo. E daí? Interessante. E o que eu acho muito irritante é que esse jogo, você pode ter a versão de graça, que é meio que... Não tem muito sentido jogar de graça, a não ser que você tenha um amigo. E tem, pode ser a versão paga, que a versão paga é tipo 10 mil vezes melhor. Eu acho muito ridículo esse negócio de você ter a versão paga e a versão de graça. É que nem aplicação pra iPod. Mas, qual a diferença entre paga e o não pago? O não pago você entra pela internet, você não pode baixar. E você tem que jogar, tipo, faz a sua fase na hora e joga com o pessoal. A fase... A versão paga, você tem mais opções, você pode... criar seu mundo automaticamente. Isso é uma coisa que eu realmente odeio. Esses vários jogos, vários exemplos de jogos de tiro que tem por aí no internet de graça, sempre tem aquelas armas fodonas que todo mundo pode matar todo mundo, só que você tem que pagar pra ter. É o maior desrespeito que eu já vi na vida. Exceto no Heavy Online. Heavy Online vai ser de graça sempre. É por isso que eu dou graças a Deus pela Valve não fazer isso. Sim, graças a Deus. A Valve é a empresa comunista mais legal que eu já vi na vida. Eles também acho, a Valve é minha favorita de jogos. É que nem uma certa Activision devia fazer, né? É, Activision querendo botar porcaria de Call of Duty com pagamento mensal. Já viu isso? Ah, Fê, será que eles queriam fazer isso, mano? Eles queriam, só que a Triarte não deixou, felizmente. Ah, houve que a Triarte não deixou, uma coisa boa que a Triarte fez. Não, Treyarch só faz bom, quem faz melhor é Infinity Ward. Mas, voltando ao tópico, Izumi, o que você jogou essa semana? Essa semana? Então, que vai semana? Que obviamente, partes? Joguei TF2 todos os dias, pra ver no service, tava tudo em ordem, beleza, beleza, beleza. Também joguei quase nada, mas um pouquinho, de Garry's Mod, pra jogar minhas construções, bonito, porque ninguém jogava comigo, né, mas foda-se. E o novo jogo lá que lançou, o nome antigo era Heavy Online, HV, mas agora virou Microvolts. O nome ficou idiota. É aquele jogo que copiou o The Force 2? Assim, não copiou 100%, cara, mas, tipo, quando você vê o trailer parece que copiou, mas quando você joga a jogabilidade é bem diferente. Tipo, a única coisa que copiou mesmo foi a minigun e a lança-granada, assim. Quer dizer, todas as armas. Tem que falar mesmo que não copiou nada, mas... Que são bonequinhos de anime jogando. Então, mas são bonequinhos, tipo, já que são bonequinhos, são pequenos, né? Faz tá tudo grande, é no meio de uma casa, ou no jardim. Você escolhe a fase. Também tem modo só melee. Calma, compra, você pode comprar armas. Mas o dinheiro é do jogo, né? Você não precisa comprar cash, não. Tá, isso que é bom. Essa coisa de e daí? Hã? Fala. Essa coisa de você comprar armas dentro do jogo... Eu também acho uma coisa ridícula, principalmente em jogos de iPhone, que você tem aquele joguinho que parece, nossa, é de graça, que genial, mas agora você tem que, tipo, comprar uma arma nova, uma fase nova, tem que gastar 99 centavos. Se você já fez o cara pagar 500 dólares pelo jogo em si, por que você vai obrigar ele a pagar mais 99 centavos? Não, mas esse Heavy Online vai ser tudo de graça, assim, as armas, não vai precisar de cash, você não vai precisar pagar de verdade pra comprar. Você vai jogando, ganha dinheiro e compra dentro do jogo. Só isso. E já vem com dinheiro. Você vem com dinheiro pra caralho. Você também vê isso muito... Qual é o nome daquela companhia que fez Ragnarok no Brasil? Level Up Games. Level Up. Você vê isso muito com a Level Up, né? Não, Level Up eu acho que é boa, velho. Eu traço muito jogo pro Brasil, assim, e ajuda bastante. É, e o Combat Arm, que vai ter. Falando, tipo, você tem que pagar coisa dentro do jogo. Mas é, só quem é burro paga. Sim, mas opa, também tem. Mas agora a Level Up tá trazendo. Como é que é o mesmo nome? Combat Arms. E a própria metodologia do Combat Arms é que não tem nenhuma arma paga dentro do jogo. Ele tem escrito no site. Sério? Então, mas tem uma arma paga, sim. Não tem nenhuma arma paga. Todas as armas são liberadas com você avançando de nível e comprando com o dinheiro que você ganha jogando. Opa, eu vou baixar esse jogo então, hein? Vamos. Que é isso aí? E outra, Combat Arms, a Level Up tomou uma bela iniciativa de trazer Combat Arms de volta, por causa que os servidores de Combat Arms no Brasil tinham sido cancelados há 2 anos, eu acho. Combat Arms é aquele que se coloca numa guerra futurista? Não, Combat Arms foi dado, realmente, Combat Arms foi dado como novo CS no Brasil. Só que aí a Nexus, eu acho que é Nexus, o nome da empresa, me corrijam se eu estiver errado, fechou os servidores brasileiros por causa de problemas com o interno lá. Resumindo, acho que falaram, tem que cancelar o servidor, Brasil é fudido, cancelando no Brasil, eu acho que foi isso. Agora voltou, quer dizer, vai voltar, né? A Level Up trouxe de volta, ela até falou na conferência dela em São Paulo nesse ano, uns meses atrás. Jogos no Brasil é um pedaço de merda. Não acho. Eu acho que assim, você tem nos Estados Unidos, você tem Super Mario Galaxy, você paga quanto? 40 dólares. Dólares. Não, depende. Mario Galaxy 1, de boa, você deve achar por 10 dólares hoje. Mas, eu lembro quando eu fui comprar Super Mario Galaxy 1, eu tive que pagar R$289 pelo jogo. E era comprar falso na próxima. Comprar falso, prefiro ter o... Zoeira, zoeira. Meu Wii é destravado, mas deu em merda. Eu sei, mas por favor, gente, não vamos comentar de pirataria no podcast, porque é feio. Eu sei. A não ser que eu falar mal de pirataria. Eu sei. É feio. Mensagem. Garotos, uma dica do seu tio Pidroca. Não desbloqueie seus videogames, não compre jogos piratas. É para o bem do seu console e do seu computador. Não, PC só compra o original, essa é a diferença, né? PC é diferente. Eu vou ter que admitir aqui na hora. Eu baixo o jogo. A única companhia que não baixa o jogo é a Valve. Porque é a Valve. Você é retardado se você for baixar jogo da Valve. Você é muito retardado. Se você baixar Team Fortress 2 pra jogar pirata, você tem problema. Você tem retardamento mental. Probleminha na cabeça, porra. Porque a Valve, ela coloca um monte de coisas que você pode ter se você comprar o jogo. E o jogo nem é tão caro, é $20, né? Cartão de crédito é R$40. Até em reais é mais barato do que vende na loja no Brasil. Que é 60 conto ou R$100 se for o Orange Box. É, meu, o Orange Box é R$100 aqui no Brasil, né? Quanto é o Orange Box na Steam? $30, né? Eu acho que é 40, não? É que no Brasil eu fui comprar o Orange Box lá, legal, né? Vem Half-Life 2 que eu queria jogar. R$100, meu Deus. R$100. Calma aí, você não jogou Half-Life 2 ainda? Orange Box, Não, queria jogar. Só tem o Half-Life 2 episódio 1 que meu amigo me deu. Mas eu queria jogar o 2, assim, só pra entender a história. Me desculpe, mas você está perdendo o melhor ou um dos 5 melhores jogos do mundo inteiro. Half-Life. Você acha que eu não sou burro? Cara, que eu sei que tô perdendo. $30. É legal como $30. Quanto está o real hoje? Deixa eu ver aqui no, na internet. 1,77. 1,7. É legal como eles colocam aqui no Steam, eles colocam preço individual, $46. Preço do pacote, $30. Eles ainda colocam lá embaixo, você economiza $16. É, mano, isso que é legal, mano. E outra, aqui ó, em reais estaria R$68. Nossa. Quase R$30 de desconto do que tá no Brasil. Deixa eu ver. É mesmo. Quanto é que tá portal aqui no Brasil? Não tem portal que? Individual, só vi uma vez e acho que tava R$60. Portal, sim. Qual jogo? Portal, nunca vi. No Brasil só vi uma vez e estaria R$60, que nem Team Fortress 2. Teve dois, o meu eu comprei por 40 aqui nas lojas americanas. Mas vamos mudar e voltar ao assunto, que é o que você jogou essa semana? Sim, só vou dizer que também vou comprar o Call of Duty Black Ops. Só isso. Agora, Homer, o que você jogou nessa semana, Felipe? Você não tá falando porra nenhuma. Olá, nessa semana, vamos dizer assim, muito produtiva. Eu joguei muito Super Nintendo. Muito Wii. Já que meu computador estava arrumando, né? Depois eu também joguei um pouquinho do Borderlands, comprado pelo meu amigo Pidroca aqui. Muito obrigado. É, muito generoso. Uma pessoa muito baiana, generosa. Baiana. Na verdade é um joguinho muito maluco que foi morto por um bichinho anãozinho que sai correndo. Que ele me deu um chute. Pois é, então eu morri, joguei também Team Fortress, dominei alguns otários ali, né? Empate, como sempre. Dominou empate, eu mato o time vezes. Imagina o time. 8 mil é pouco. Empate não joga direito. Eu sei. Ah, todo mundo sabe. Bom, estamos tentando chamar o nosso amigo Samurai para dentro do jogo. E eu não, falar chat. Jogo não. Podcast. Podcast, isso mesmo. Queria falar que o Samurai tem uma voz incrível. Falha na chamada. Se algum dia nós conseguirmos convencer ele a gritar hentai e imitar o Monster Sniper aqui no podcast, vai ser um momento muito épico. Não perca. Vai ser, com certeza. Vocês estão se perguntando o que é Monster Sniper. A gente fez dois filmes, tipo 10 minutos, no YouTube. E tinha uma parte do filme em que o Samurai era um sniper gigante. E ele gritava, agora que eu saí, eu, o monstro sniper. Spoiler. Spoiler, caralho. Assistam o vídeo que vocês entenderam, é um vídeo muito bem elaborado. É, o vídeo exatamente. Tem um nome muito simples, A Velha ou Filme. É só ir no YouTube e pesquisem. Divirtam-se. E daqui a pouco nós vamos lançar A Velha ou Filme 3, A Vingança. Spoilers do conta. Não, spoiler é quando você conta o que acontece, né, mano? Ah, tá, isso é só pra já saber que vai lançar. Snape mata Dumbledore. É? Não. Melhor spoiler do ano. Não falei isso. Falo sim, Snape mata Dumbledore. Foda-se. É, então, cadê o samurai? É, você não conseguiu entrar. Samurai está... O samurai está aí, do lado do Léo. Com Carlos Lucas Alves. É, o ruim é porque ele não está conectando, né? Ele está com problemas na internet. É. E agora, como três já falaram, eu também quero falar o que eu joguei essa semana. Vai lá, mano. Bom, nessa semana, eu joguei, não, como sempre, Team Fortress 2. E eu fiquei muito feliz que eu completei as minhas 1000 horas de Team Fortress 2. E aí? Sério, você completou? Sim. Eu tenho 1300 e pouca. Hoje eu tenho 1012 horas de Team Fortress 2. Hoje, nesse exato momento. Também joguei um pouquinho de Call of Duty Modern Warfare 2 multiplayer. Eu não sei porque eu jogo esse jogo, porque é muito simples. Ah, eu queria, mas beleza. É divertido. Eu não sei porquê. Também joguei o melhor jogo de PC do ano, chamado StarCraft 2. É muito divertido, comprem, é R$49. Eu sei que só fica por 6 meses. Ah, legal. Eu sei que só fica por 6 meses. Ah, não, eu já tô com dinheiro aqui, só pra comprar. Mas é divertido. É um jogo brisado de navezinhas que se explodem. Mas como navezinha? É o StarCraft? É você controla um exército que tem nave, soldado, é isso? E vai. É o básico. Você constrói essa base, faz exército e mata o inimigo. País do espaço. Eu não posso comentar StarCraft porque eu nunca joguei nenhum nem o 2. Vamos voltar aí. Agora nós vamos mudar o assunto porque já perdemos uns quantos minutos? Perdemos já meia hora. 21 minutos falando de coisas que não tinham nada a ver com o assunto. É, vamos agora para o segmento das notícias. Vai tocar de host. É verdade. Vocês gostaram da minha musiquinha de notícias? Melhor que a da Globo. Muito obrigado. Nossa, olha o dia tutorial, hein? Vamos ser processados. Primeiro episódio. Hoje no nosso segmento de notícias a gente vai falar sobre... foi recentemente anunciado que na próxima update do Fortress 2 vai ser lançado trading. Quem não sabe o que é trading é quando você vai poder trocar os seus hats por aí. Então finalmente você não vai ter que ficar 50 mil horas jogando para poder ganhar aquele hat do Pyro que você queria tanto. A não ser que você não tenha amigos, então você vai ter que lutar para seu hat. E agora eu vou ter que usar idol. Eu vou ter que falar isso aqui na hora. Graças a Deus! Muito obrigado, Deus. Eu tava esperando por isso faz muito horas. Eu não quero mais ficar dando idle, ficar parado no jogo pra poder, tipo, ganhar um pedacinho de negócio verde que fica grudado na cabeça do Pyro. Eu posso perguntar uma coisa? Eu sou o único jogador de Team Fortress 2 que eu conheço que nunca foi em idle na vida? Parece que sim. Não. Ah, surpresa. Porque eu já fui em idol e não me arrependi. Ganhamos 5, 6 sets. Eu nunca entrei em idol. Nunca. Gastar meu tempo de jogo com isso, nem fudendo. Não, tipo, quando sabe quando você vai dormir? Então, em vez de você desligar teu PC, você deixa idol, sacou? Você não vai deixar no meio. Eu ainda acho uma maneira retardada de ganhar o hat, mas tudo bem. Voltando ao hat. Eu sei, eu fui retardado, mas eu ganhei. Eu acho que o update de trocas vai ser bem divertido, mas como sempre... O que tanto faz, são só chapéus? Olha o samurai! O samurai! Samurai, se apresente! Estou presente, caralho! Se apresente, animal! Não presente! Não. Ok, eu sou o samurai! Acabou nessa porra, quem liga? O samurai, ele joga de, como se tivesse percebido, de sniper e ele acha que o pai era mulher também. Mano, eu acho que o pai era mulher. Quem não acha? Eu? Então, me troca, mano! Ele não é, eu acho que vocês vão ver. Sabe, te Pyro, a Valve não vai falar nada e vocês vão tomar no cu. Pyro Pony, acabou a história, cara. Pony. Pyro já lançou. Já lançou, muito tempo atrás. Meet the Pyro, não. É o vídeo Meet the Pyro, não The Pyro Update. Animal. Legal. Beijo mais tarde. Tá, certo. Continuando. Vamos falar sobre, agora sobre o update de trocas. O que eles falaram? Que essa update de trocas também vai vir com o novo pack do Polycount, que era um concurso que tava tendo de modelagem, que vai ter não sei quantas novas armas, vai ter um novo game mode. São cinco packs de armas. Cinco packs, um pack para o Sniper, um pack para o Spy, um pack para o Pyro, um pack para o Soldier, e outro pack, vocês lembram qual é, que eu esqueci nesse exato momento, pro Scout. Scout. E um pack extra que a Valve não disse pra quem vai ser ainda. Vai ser surpresa. E também tem do Pyro um pack, do Pyro. Eu falei do Pyro. Que é que o tema... É, e os temas? O tema do Sniper é australiano. Ele tem um Razorback e um chapéu de crocodilo. E uma Sniper muito foda, que eu achei muito bonita, com um arto doador. Muito linda a skin, eu achei perfeito. Crocodile do Lee. Eu gostei também. Gostei do Spy lá, do Saharan Spy. Puta, aquele kit ficou muito foda, mano. É, agora, a pergunta que não quer calar. A Val falou que vão botar atributos especiais para essas armas. O que será que a faquinha do Spy vai fazer? Puta, vai ter que ser que nem no Modern Warfare, vai ter que tacar a faca no outro, mano. Tacar a faca no outro. É a faca mais, acertou, rouba a vida. No lugar do Sapper, você tem a Throwing Knife, você taca e dá um backstab automático, sacou? Isso aí, eu já sei qual vai ser a coisa dela. Essa faca vai ser impossível de dar face stabs. Ou seja, ninguém vai usar ela. Então, não, menos eu, que eu vou tentar virar mestre com ela. Como eu fiz com o Deadwing. Você sabe que face stab é um negócio de bug do jogo, né? Eu sei que é um problema de internet, meu filho. Não, falei com os espectadores aí que é face stab. Só que tem pessoas como o Jojone que são mestres em dar face stab, toda vez que erra o face stab reclama que errou. É, e eu também eu cago muito face stab. Backstab é um face-stab, é um filho. Que foi isso? O meu assurado. Alguém espirrou, feio. Muito feio. Tá soprando. O que vai soprar no microfone? Exato. Tá bom, eu admito, eu estava fumando farinha. Uau, que bom. Revelações, merda! Ah, não! Farinha! Continuando no tema do nosso update, o Robin Walker, que é o líder do grupo de Fortes 2, ele recentemente fez uma entrevista com a PC Gamer e com o Random Chatter, um podcast do americano, e nessa entrevista ele admite que, apesar das updates terem acabado para cada classe, nós tivemos para as 9, eles... ainda vão continuar não vão mandando eles... updates para o Team Fortress 2. Isso. E aí eles, a pergunta é: em que tipo de updates elas serão? E ele disse que seriam no estilo do Trading Update, sempre adicionando coisas novas para deixar esse jogo que já tem 3 anos ainda vivo. E com a comunidade muito forte, o jogo continua muito vivo, com a comunidade competitiva muito forte, membros, muitos membros. Mas agora, o que eu digo para a Valve, os caras provavelmente não vão ver esse vídeo porque também não entendem a língua, mas o que eu acho, no lugar de ficar só botando coisas novas, elas devem se concentrar e balancear o jogo. O jogo não tem muitos problemas de balanceamento, mas existem coisas que devem ser arrumadas. Como a puta que pariu do lança-chamas, Pyro é pra queimar, não é pra ficar dando airblast, não. Ah! Não, mas você também usa Airblast, cara. Eu não tô falando que Airblast é ruim, eu quero dizer que Airblast não é a arma principal. E ainda, é o nicho do jogo. Backbone é balancear, né? Porque se não sou eu, fica muito preocupado, né, mano? Tem que ser do lado. Tem que ter alguma classe que seja... Eu não tô falando pra balancear o Backburner. O Backburner tem que ser refeito. Ele tem que ser refeito do fim do começo, porque ele não presta. A ideia dele não funciona. Presta, pra noob. Presta sim. O que eu tô falando é o que eu vou falar aqui, o erro da Valve em armas foi fazer o Sandman. Eu falei, genial, essa ideia é muito boa, pode ser usada muito bem, só que eles foram seguindo a comunidade competitiva e nerfaram. E nerfaram o Sandman. Virou uma completa... O que aconteceu aí que o cara leva a bola pra jogar? Se você não sabia, Zumi, no começo do Sandman, você perdia só o pulo duplo, mas o Sandman funcionava até contra a Uber, cara. Isso. Até contra a Uber. É, nossa. Você batia pro Uber terminado. Então, aí a comunidade competitiva começou a reclamar, aí colocaram o Double Jump de volta, tiraram vida... Que deixou uma merda, aí, tiraram o negócio do Uber... E aí, pior ainda, você não faz o cara parar. Você faz o cara entrar no tipo de animação em que ele corre, só que ele não pode atirar. Sabe a animação quando ele é assustado pelo fantasma? Ele fica nessa animação. Isso faz, você vai ficar completamente inútil. É, não, mas eu acho que eu lembro que antigamente a comunidade competitiva de 2, a comunidade competitiva de 2 tem medo de adaptar. Eles proíbem metade das armas. Eles proíbem Natasha, eles proíbem Sandman, eles proíbem. O que eu digo? Eles têm medo de adaptar o estilo de jogos deles para as armas novas. Eles não sabem, mas eu acho que eles querem proibir. Mas bora combinar! Para Uber é meio over. Hein? Mano, se você tem medo de que pare Uber, desvie da bolinha, mate o Scouter de ligar, use estratégia, adapte-se. Adaptação. É, mas o Scout realmente bom vai acertar aquilo sempre. Sim, mas você sabe que vai ser é só uma bolinha. Ele vai poder acertar ou o Heavy ou o Médico. Eu acertaria o Heavy. Agora tem que acertar o Médico. E essa de polinha no competitivo é uma desculpa, porque competitivo o time anda junto, legal. Ele parou o médico, os outros 5 membros do time mata ele, pronto. Aí depois solta o Uber. E o scout competitivo ia perder pro duplo, que deixa muito mais fácil de matar ele. É, mas acho que também esse Sandman, eu lembro que eu comprei o TF2 quando lançou o Spy vs Sniper Update. Então, já tinha Sandman. Ainda tinha lá, beleza, não tinha pro duplo. Mas eu lembro que também deixava bem balanceado, né, porque esse tinha que... É que a Sandman deixava você tonto, você ficava parado. Mas você não podia desviar muito bem, né, dos tiros. Já que você podia só dar um pulo. Ou use a Force Nature pra dar um segundo pulo, quase do coice dela, no meio do ar. Tirando um pouco dessa discussão dos itens fados. Também acho. Também no update do trading vai ter um novo game mode. E começam os rumores. Eu acho que esse game mode vai ser o... famoso game mode do Civilian, que há muito tempo tô até tendo rumor de Para quem não sabe qual é o game mode de Civilian, era um mode muito famoso no Team Fortress Classic, que um time tinha que defender uma pessoa só com o modo VIP de Counter-Strike, e outro time tinha que matá-lo. Não é isso? Apesar apesar de a Valve ter falado de que o Civilian do Team Fortress 2 é o payload, eu acho que é mais interessante você ter o Civilian mesmo, por causa que ele se mexe, você empurrar o carrinho. Ele é uma pessoa, do que você empurrar um carrinho. É, o carrinho não morre, né? Civilian morre. E sem contar que eu acho que já tem muito payload no Team Fortress 2. Eu gosto do modo de jogo, é divertido, mas já tem muito mapa de payload. Eles vão fazer mais mapas CPs ou inventar uma coisa nova. Eu gostaria de mais CTFs. Eu acho também. Que eles CTF. Têm que inventar um game mode pra acabar com o completo fail. Que foi Territory Defense. Que é um sim, foi. Ou eles fazem. Eu gosto desse modo. Ou eles fazem um mapa mais dinâmico. O problema é isso. Eu acho que Hydro não é dinâmico. Eles têm que fazer um mapa melhor ou tira Hydro do jogo. Eu acho que isso é muito drástico. Tira Hydro do jogo. Tem gente que gosta de Hydro. É, tira não. Eu me esqueci errado. Só não mexe fazer alguma coisa pra fazer os caras pararem de usar Hydro, né? É isso. Também colocando aqui no negócio do novo game mode, também tem rumores muito fortes de que esse game mode vai adicionar um novo time, uma nova cor que está tipo virando entre yellow e green. O que vocês acham? Roda choque! Bom, eu acho que verde ia ficar melhor, porque eu acho que o amarelo ia confundir muito com as partes vermelhas do mapa. Talvez roxo? É roxo mesmo. É a combinação de vermelho. Mas eu acho que ela é gay. E outra, mas que tipo de jogo iria conter 3 times, cara? Eu não sei, talvez um jogo tipo traidor. Sabe como é que é? Tipo, você tem um time. São dois times lutando, aí tem um time traidor. É, o time que pode ajudar você. Eu não entendi nada. Você tem tipo como se fosse um jogo normal de CP. Vamos lá, você tá no CP jogando normal. E no seu time tem aquele traidor. E o traidor ele tem que acabar com o próprio time dele. Tem que impedir que o próprio time dele ganhe. E que o outro time também ganhe. Gostei dessa ideia. Então seria a ideia seria de que esse time green, o objetivo dele é fazer um stalemate total. Entendi. Mas eu acho que nem verde ou amarelo ia ter uma cor legal. Acho que uma cor que ia combinar muito seria o próprio... Não, azul já tem. Não é isso azul não. Como é que é o nome da cor? Caralho. Azul. Choque. Não. Meu Deus, qual é o nome da cor? Amarelo, laranja. Laranja não, laranja que eu fudi com vermelho. Ah, deixa eu lembrar, continue falando aí que eu lembro depois. Marrom com aquarela, mistura a cor vermelha com azul e vendo o que dá. Vermelho com azul dá roxo. Dá roxo. Pronto, deixa roxo. Genial, roxo. A trading update. Voltando pro foco principal que vai ser o trading. Robin Walker disse que eles querem colocar esse trading como coisa que vai mudar o jogo. Então, o que vocês acham? Eu pensei nisso daqui. Se você tivesse um campeonato em que essa pessoa tivesse um hat só dela e ela poderia trocar esse hat com a outra pessoa se ela ganhasse campeonato. Campeonatos por hats. Já que hats virou algo muito mais do que cosmético, virou um nível de status no Team Fortress 2. Team Fortress 2 é o melhor. É o melhor FPH do mundo. First Person Hatters. First Person Hatters. Porque só tem. O foco do jogo agora é ganhar hat. Quem tem mais hat é o melhor jogador, mesmo que seja uma merda. Ou seja, eu sou o melhor. Ih, ô Pidoca, muda essa opinião agora, por favor. O quê? Essa aí, não gostei. Tá, mudei. Eu tô dizendo que quem tem hat tipo 2 tem poder, não importa. Tem? Tem, todo, mano. Todo mundo tem hat agora. Você vê uma pessoa tipo com o hat daquela que é a luva do engenheiro pro pai. Você vê o hat, uma pessoa pensa, nossa, esse cara joga. Aí você vê o cara com o hat da update do Halloween. Esse cara não joga. Você vê o cara com o hat do 7 Max. Esse cara tem 7 Max. Mano, eu não sei que o cara joga essa muito. É outra coisa que eu não essa é outra tudo. Coisa. Esse negócio de ganhar hat pra achievement que você ganha o Gash Gibbs, deixou o Gash Gibbs. Uma merda, porque todo mundo usa praticamente. Todo mundo tem o Gash Gibbs. Não tem hat. Basicamente. Ah, que legal. Que engraçado. Ok. Deixa. É que eu tô aqui enquanto vocês estão jogando Call of Duty, né? Aí eu matei um cara explodindo o C4 dele. Se fudeu. Quem se importa? Ninguém. Ó, tem. O podcast se chama VLCast, só que é sobre Team Fortress 2, sabe? Eu sei. Por isso que eu fui mal. Você corta essa parte depois. E essa que eu falei agora também. Corta agora! Pausa para edição. Editar. Isso é fácil! Enfim. Batman. Splatter de update. Uma outra update que vai ser lançada daqui a pouco vai ser o update do aniversário. Caso estão se perguntando, mas eu não tenho birthday mode? É, birthday mode, só que eles vão fazer umas mudanças pro birthday mode, adicionar umas coisas novas. Caso estão se perguntando, o que é? O que é? 24 de agosto vai ser o aniversário do Team Fortress Classic e acho que 10 de outubro vai ser o aniversário do Team Fortress 2. Agora eu queria falar isso e pegar isso e falar por que diabos eles não têm uma update pra Natal, por exemplo, ou pra Páscoa. Eu adoraria ver um scout com orelha de... Porque a Páscoa é sem graça, caso é encerrado, já pô. Tem orelha de coelho, tem lá o chapéu do Sam e Max lá. É, realmente, eu acho que a Páscoa não tem muito pra que ter, porque é muito... Tem que achar uns ovos de chocolate na fase. Tem Natal e Halloween acabou mesmo. Mas sabe por que Natal não tem update de Natal pro Team Fortress 2? Não. Porque os Team em si já tem promoção no Natal. É mesmo, né? As promoções que o jogo, no lugar de custar $50, ele custa $2. Que nem funciona. Eu não chamo de update de venda de Natal. Eu chamo de. Eu sei, venda dos deuses. Porque aquele jogo de $50, você tava guardando o ano inteiro, chegou o Natal, olha, eu vou gastar meus $50 nesse jogo. Ah, gente. Aí pessoal, você gasta só 5. Gasta só 5. É e compra mais outros 5 jogos. Isso. É vida dos deuses. Steam é perfeita. Não existe melhor lugar do que Steam para comprar um jogo. Acho que nenhuma outra faz tanta promoção boa, né? Que o pessoal baixa tanto assim. É que nem o negócio. Steam é comunista. Steam é perfeita. Agora, qual é a outra notícia interessante? Eu acho. Tanto faz! Deixa eu falar merda. Ah, sim, vamos falar do Rage Online, que é praticamente uma cópia de Team Fortress 2? Claro, tá aí o vídeo do YouTube, já vou mandar o link. Porque ele mudou, né? Ele mudou, deu um update, mudou o nome. É, mas é, eu vi, agora eu é... Microvolts. Você próprio falou isso. Mas ontem mesmo, gente, eu vi um vídeo de Rage Online, que agora é Microvolts. Eu vi que parece ser... Tirando as armas, é luta de bonequinhos que você monta por aí? Não. Você começa com dois bonequinhos. Já que eu Mas é tipo luta de brinquedo, pelo que parece, não sei. Não sei se você viu, mas quando você vai começar o jogo tem introdução lá, vídeo de introdução. Que é um cara... Não, mas eu não vi o vídeo do som, eu vi um gameplay. Como se chama? Um Fred Movie. Então, não, é... Não, você não entendeu. É assim. Não sei, é luta de brinquedo sim, né? Porque tipo, que quase sabe aquele Toy Story? Que são brinquedos normais, mas quando o dono sai, ganham vida? Sim. Então, é meio que isso, só que em vez de eles serem amigos, eles brigam, né? Essa é a diferença. Eu consigo imaginar, Woody, você é um idiota, eu vou matar você. Eu sou Buzz Lightyear. Bom, então, resumindo, é uma desculpa fajuta para fazer um jogo de tiro diferente. É, né, aqui também... Não, mas a jogabilidade do jogo é bem diferente do Team Fortress 2, a jogabilidade. É, eu vi que as armas são totalmente precisas, assim, no nível. A mira não abre, que é o que eu quero dizer. Eu vi que a arma abre, né, mas... Aproveitando eu sei. Estamos falando de... Rave Online. Rave Online. Eu gostaria de colocar aqui, rapidinho, que é muito raro você ver hoje um jogo que copia mesmo. Por causa que você tem todo esse negócio de trademark, se você copiar, você pode ser processado e tudo mais. Mas, vamos pegar, por exemplo, um jogo novo que lançou pra Xbox, eu não sei o nome, só que, tipo, o estilo dele é o mesmo de Fortress 2. Tem 9 personagens. Ah, eu sei que jogo é esse. É um jogo que é tipo um show de noite que tem os caras que são praticamente imitações. Basicamente seria um Forte do Futuro fictício. Mas o que é você copiar um jogo? Bom, sem contar que nada hoje é criado, tudo é copiado, só que copiado. Ou melhorado, ou piorado. Team Fortress 2 não é copiado, Team Fortress 2 é criado mesmo. Nada se cria. É, Team Fortress realmente foi uma revolução. Porque dentro de um mundo que os jogos de tiro são todos reais, sérios, Modern Warfare, Battlefield, chega Team Fortress 2 no seu modo cartunista e muito foda, diga-se de passagem. Isso não fica só pros jogos, né? Porque se você vai pra parte dos filmes, os filmes que fazem mais sucesso agora são aquelas sequências. Toy Story 3 fez mais sucesso do que, por exemplo, Carros, que é uma criação original. É, Carros até que não é chato para quem gosta de Carros. Carros não é chato. Carros ele foi feito para um público mais fechado. Mas voltando pro tópico, não tem mais originalidade de hoje. Qual foi a última vez que você viu um jogo que não é uma sequência? A própria Valve tá fazendo sequência agora? O próximo jogo deles é Portal 2? E eles já confirmaram que estão em produção de Half-Life Episódio 3 e Half-Life 3 ao mesmo tempo. Não vou falar de episódio 3, porque isso é pro AVL Cast. Não, eu não tô falando que vai ter, eu só tô falando que a isso Valve é pra também 2012. Eu só tô falando que a Valve também está produzindo esses dois, Half-Life 3 e episódio 3. Então esse Portal 2 vai ser bem melhor que o Portal 1, se vocês viram os vídeos, vai ser bem melhor. O Portal 2 vai ser fantástico e eu tô dando... isso me surpreendeu, porque eles falaram que eles vão lançar em fevereiro 9. E na entrevista o cara falou, nós não vamos mudar essa data, 9 de fevereiro vai ser lançado o Portal 2. E eu falei, graças a Deus, porque meu aniversário é fevereiro 23. Meu aniversário é em novembro e eu vou pedir dois jogos que não são normal. Meu aniversário é em julho, já passou. Todo mundo aponta da risada. Se ferra! Eu ganho um monitor novo. Eu adoro que meu aniversário seja em novembro por causa que... muitas pessoas são jogos. É. Meu aniversário é em janeiro, então Natal e janeiro eu ganhei o quê? Presentes consecutivos. É muito estranho você ter, tipo, você fazer aniversário, se você comemora Natal, e fazer aniversário dia 25 de dezembro. É por isso que eu gosto do meu aniversário, por causa que outubro é dia das crianças. Eu sei que eu sou criança, mas ainda ganho uma coisinha ou outra de algumas pessoas da minha família. Ah, e novembro é meu aniversário e dezembro é Natal. São 3 meses de presente, é muito legal, na verdade. Muito bom. Nossa, nunca pensei nisso. Bem, o meu é no meio das festas, meu aniversário, então, tem nada. Ok, nós vamos agora passar pra parte da comunidade. E aqui é onde todo mundo do nosso painel de podcasters vão colocar uma coisa que acharam na comunidade e vamos comentar. Eu vou colocar agora o filme The Odd Angels. Esse filme foi feito pelo Source Filmmaker, pelo SF Mike. Quem não sabe o que é Source Filmmaker? Source Filmmaker é uma ferramenta que a Valve usa pra fazer os filmes deles, o Meta Team. E o que você pode fazer nessa ferramenta? Você pode filmar tudo como se tivesse a melhor qualidade do planeta. E você pode filmar as coisas e fazer animações que não dá pra fazer no jogo com os seus personagens. Source Filmmaker criou coisas como o famoso The Odd Scout, que é um scout que as pernas dele foram estendidas absurdamente, e as mãos também, e ele parece um oco. A gente vai colocar esse vídeo na descrição. E muitas outras coisas. Descrição? Peraí, isso aqui vai pro YouTube? Não, isso aqui vai pro iTunes, eu espero. Já está. É esse o vídeo aí? Esse é o vídeo. Source Filmmaker. Eu não sei porque a Valve não manda logo, não solta logo o Source Filmmaker. Eles falaram que eles iam soltar um dia. E a Valve é tão famosa por elas deixarem o público deles mexerem tanto com o jogo. Você vê pessoas mudando o jogo completamente, que muitas pessoas não deixam. Sem contar, sem contar. Activision, filho da puta! Que se, a você no, se você modificar o Modern Warfare 2, você vai ser banido lá pelo anti-cheat. E sem contar que metade dos jogos da Valve são mods de outros jogos do próprio Half-Life, como Counter-Strike e Team Fortress 2. Vai dar uma olhada, tipo, ModDB, tem vários. Vai lá, é o 678 Half-Life 2. Você vai ver quantos mods de Half-Life 2 tem. Tem uns 500 mods. É tão fácil você fazer mod de Half-Life 2 que a comunidade ela pipoca toda hora com coisas novas. E, inclusive, eles conseguiram fazer essa versão de Source Filmmaker, que não é oficial, e eu vou colocar essa aqui. Você vai precisar de um Team Fortress 2 pirata, e que não faça isso. Você não pode ser banido pela Steam. Nós não apoiamos pirataria, isso é merda. A gente não apoia a pirataria. Se você quiser fazer isso, faça por seu próprio risco. Procure por aí, pergunte pros seus amigos, mas faça por sua própria conta e risco. Mas não tem o seu filme aqui original da Valve, não? Tem, é o que eles usam. Você próprio viu nesse trailer novo que teve de Portal 2, foi usado o Source Filmmaker. Que você vê os dois robozinhos de co-op. É Source Filmmaker. Aquilo. Ah, tá. Mas dá pra, assim, o público, tipo eu, baixar assim pra testar ou... Como eu disse, eles não lançaram ainda. Então, pra você poder usar a versão muito velha, de 2007, do Source Filmmaker, você tem que ter um Team Fortress 2 pirata, beta. É engraçado. Se for original, o que acontece? Ele simplesmente vai atualizar e vai tirar seus arquivos. É engraçado, né, como o Team Fortress 2 mudou tanto agora. Se você quer, a minha opinião, o Team Fortress 2 de 2007 é totalmente diferente do Team Fortress 2 de hoje. Se vocês querem uma prova, vão jogar Team Fortress 2 do PS3, não tem nenhum update. Pior que é verdade. Pior erro do mundo. Team Fortress 2 eu disse. Não, mas você viu que a Valve, ela não quis botar no Play 3. Foi outra empresa que portou direto. Foi EA Game. Filha da puta da Electronic Arts. Eu odeio eles. Você vê... Eu também. Não, mas... Essa geração de videogame, a Electronic Arts tá indo bem. A Activision que é filha da puta agora. Não. E desculpa, mas a Electronic Arts não tá indo nada bem. Eu comprei o Battlefield e eles não sabem resolver um problema que teve desde o começo do ano. Então eles não estão nada bem mesmo. Cara, isso é muita verdade. O Homer não consegue criar um jogador por causa que tem um problema no jogo dele. Por mim, a Electronic Arts não sabe resolver. No meu jogo, o som dos times sempre sai só um headphone, só um dos lados. Isso bem, por mim a Electronic Arts tá indo bem, tem uns joguinhos novos legais, mas... Bom, como todo mundo sabe, se você for ver o trailer do Left 4 Dead 2, você vai ver o quê? Você vai ver muito o símbolo da EA usado, e só no final vai aparecer o símbolo da Valve. Eu não sei por que eles fazem isso. Tipo, tirando do tópico do Source Filmmaker... Cara, de boa, Activision e EA Games se importam mais com a quantidade e crédito do que qualidade, e isso estraga os jogos deles. Não, mas os jogos estão... Bem, os jogos atuais, diferente de antigamente, bem melhores. E aí antes era Activision. Não, mano, você tem que entender que os jogos da EA que prestam não são feitos pela EA, são feitos por outros estúdios que a EA tem controle sobre. Não, mas basicamente isso que é a Activision é a EA. Só que a Activision não é da EA Games, cara. Eu sei, eu tô dizendo que é basicamente a mesma coisa que... Activision é a mesma coisa, só é uma empresa com várias empresas de jogo dentro que fazem os jogos. É, esse é o meu pedaço de comunidade. Pedaço de comunidade. Título incrível. Por hoje. Agora vamos pro Homer. Seu pedaço. Não, esquece. Oi. Eu não sei nada disso aí. Eu não sei porque eu tô muito por fora dessas coisas aí. Eu não conheço muita coisa. Isso aí. Então eu não tenho muito o que falar mesmo. Meus parabéns, ele é inteligente! Olha. Bom, o que eu conheço de comunidade, eu sigo os fóruns do Team Fortress 2 no Steam, só que tem muito tempo que eu não entro por lá. Fora então eu não sei. Eu sei, lá só tem, os caras só ficam falando que queriam mais hats e só ficam chorando de tudo quanto é arma nova. Mas eu sigo de qualquer jeito. O TF2 é grande, mas é uma merda. Ah, o quê? Comunidade de Fortress 2 é grande, mas é uma merda. É, a Maria. Lá só tem gente chorando que o competitivo é um bando de gente chata, ou gente falando mal de arma, mas eu gosto de seguir porque é divertido. Vê a pessoa chorando? É, a pessoa chorando que, vamos ver, é... O pessoal é chato, outras pessoas também são chatas, ou... Só tem chora, só tem que, só tem gente que lá. Pra quem não sabe que é gente que chora. Esse bom coisa. E vocês, Unikonato, o que você sabe da comunidade? Qual? Team Fortress 2? Claro. Não, do GTA Vice City. Já nem jogo GTA, cara. Olha, eu raramente visito a comunidade do TF2, então... Não sei também de muita coisa, desculpa. É, você tem que começar a visitar. Tem muita coisa boa na comunidade de Fortress 2. Tem muito... Um nicho. Tipo, a única coisa que eu visito mesmo é tipo, o blog do TF2 lá. Tipo, Fortress 2 blog lá. É aquilo que eu visito às vezes lá. Mas só isso. Foi isso. Pois é. É, eu vi alguma coisa aí, pessoal. Alguém viu também a galeria de avatares da comunidade que eles acabaram de lançar? Tem uma nova? Tem. Ah, sim, hein? Tem uma coisa que a gente não comentou, que foi... A Bob finalmente tomou, ou perdeu a preguiça e criou fotinhas novas para as armas quando você mata alguém. Que antes, por exemplo, a Sasha usava a mesma da Natasha. Ou o contrário. Não, você está errado, meu caro Padawan. Eu sei, isso foi criado por uma pessoa na comunidade e a Valve usou. Acertei? A Valve não deu créditos para essa pessoa. Porque a Valve é preguiçosa? Oh, isso! Yeah! A Valve é muito boa, mas é preguiçosa pra caralho. Isso mesmo. E se você quiser ver mais trabalhos dessa pessoa que criou os itens que a Valve própria está usando agora... Vai pro FPS Banana. Isso, você pode ir para o FPS Banana ou você pode ir para o Team Fortress 2 Emporium. No Facebook Forum, aqui tá o link. Vai colocar. Deixa eu ver o link. Vamos, a gente vai colocar nas notas do show. Você pode colocar. Você pode ir lá e ver todas as criações da comunidade. Tem muita coisa boa. Tem uma coisa não muito boa que são modelos nus. Ah, o quê? Isso, modelos nus. O quê? Dos personagens. Meu Deus! Isso mesmo. Opa! É, o nome é. Não, o Homer não. O Lollyboy ia adorar isso, gente. Mas, nossa, ele? Óbvio que ele ia adorar, né? Foi ele que fez. Não. Foi ele que fez. Pode ser um... É, sim, gente. Então, mesmo. No próximo episódio, nós iremos te chamar nosso companheiro rentaizeiro chamado Lollyboy. Lollyboy. Esse é como Lollypicha. Nossa, mano, não quero nem saber o que vai dar. Bom, então, Samurai... Nossa! Nós conseguimos fazer o Samurai gritar hentai no show. Momento épico for the win. Ele gritou? E tô imitando agora. Primeiro episódio. Genial. É isso aí. Agora só falta fazer ele imitar o Monstro Sniper. Ah, vai sonhando, meu irmão, vai sonhando. Agora vamos lá. Samurai, seu pedaço da comunidade, que é um lixo. Bem, basicamente é isso. A comunidade, apesar de ter algumas coisas boas, é no geral um lixo. Essa é a minha opinião. Bom, mas uma coisa que nós podemos dizer é, pelo menos, Team Fortress 2 tem comunidade, né? É. Tem. É. É, os outros jogos não tem muitas comunidades, tipo... Tem comunidade no Modern Warfare 2? Eu nunca vi. Ter comunidade tem, só que a maioria da comunidade só fica reclamando que o Modern Warfare 2 é um lixo. Você não conta que a maioria da comunidade do Modern Warfare 2 são criancinhas de 13 anos que reclamam quando levam um headshot. Ou... Extrato, você tem 14, São crianças de 12 anos Calma aí, proteção antipedófilos, cara. Proteção antipedófilos, não fala a idade de ninguém. Desculpa. Você não ouviu nada, eu tenho 21 anos. Ele é 40 na cara! Com essa voz aí você tem 21, lógico. Claro que tenho. Desculpa, eu vou fazer uma voz mais grossa assim. Bom, mas agora eu vou voltar a falar. A comunidade de Modern Warfare 2 são garotos de 12 anos que acham que sniper é uma shotgun e chama todo mundo que usa sniper como ela deveria ser, noobs. Resumindo, são um bando de criancinhas choronas. Você é um noob, seu noob malvado. Vou mandar você pra mamãe. Usa o grenade launcher, toma. Brincadeira. E outra pessoa e o resto da comunidade são gente que realmente conhecem o jogo e falam como o jogo é ruim. Puta que pariu. Mas por que é tão ruim? Eu joguei, eu gostei, eu gosto desse jogo, só que... Não, é engraçado, eles falam que é ruim, mas ainda jogam o jogo. Você tem que entender, Izumi, o jogo é ruim, o jogo não é ruim de não prestar, o jogo em si é divertido. Só que eles não conseguiram equilibrar o jogo, foi isso. Ah, esse cara é muito foda nesse jogo. Quem? Na Modern Warfare 2, a Scar, rifle, arma. É a arma mais usada por todo mundo, por quê? No hardcore, um tiro mata. É, só isso. Não, por exemplo, isso que eu quero dizer também. O jogo foi muito mal equilibrado. Rifles de assaltos matam com um tiro só. Snipers são usadas como shotgun é secundária. O jogo foi muito mal equilibrado. Agora, voltando ao tópico, novidades do Samurai, continue. Eu tenho uma novidade? Que novidade? Ninguém me falou de novidade, caralho! Sério, alguém me fala alguma novidade, eu não sei de nada. Certo, que tal essa novidade? Caralho, eu tô com o ping muito baixo. É que seja. É uma novidade bem legal. Team Fortress 2 é um jogo que demorou 9 anos para ser feito e no começo não ia ser nada a ver como é hoje. A gente pode conversar sobre isso, vocês não acham? Tá, isso não é novidade. Deus, você não viu quanto tempo tá demorando pra lançar Duke Nukem Forever? Vai demorar pra sempre! Duke Nukem Forever já não foi cancelado, não? Não, o estúdio foi cancelado, publicando o negócio, ele faliu. Mas eles... Alguém comprou? Oi? Não tenho ideia. Que nada. Ao invés de estar aqui pra fora do negócio final, vou usar o meu laser 50% de poder. Isso vai na casa! I'm a fire in my laser! Feio! Nossa, nesse Ostrato, sabe esse Facepunch? Esse Facepunch que você me mostrou? Oh, esse sim. Link? Sim. Nossa, mano, tem tanta skin foda, mano! Por que eu nunca visitei esse site? Vou baixar um monte! Ah, você aprende uma coisa nova todo dia! Obrigado, Ostrato! E outra coisa. Eu acho. Vamos falar sobre isso, que já que já tá começando sobre. Vamos falar sobre skins de Team Fortress 2. Skins de Fortress 2. Nossa, tem uma skin muito foda aqui. Pera aí, vou baixar. Corta essa parte. Corta. Skins de Team Fortress 2. Que tipo de skins você baixaria? Você baixaria skins de armas, skins de hatches, ou skins que, tipo, mudam o engenheiro pra ser um personagem de anime? Isso mesmo. Izumi. Bem, eu uso o último. Quer dizer, eu usava, mas ele... Não, mas eu parei de usar porque tinha muito FPS. O jogo normalmente muito... eu só baixo de armas mesmo. Não acho ridículo, tipo... É só pra ficar engraçado, só isso. Eu sou totalmente contra uma coisa. What? Versões femininas dos personagens. Eu sou 100% contra. Por quê? Porque essa masculinidade... Seu machista! É isso aí, isso que eu ia falar. Eu ia falar masculinista, Jesus. Eu sou burro. Masculinista, mano. Que porra. Era foda, mano. Sou fã dele. Conseguimos sair do tópico novamente. É, exatamente. Nós somos totalmente off topics. Por favor, goste do nosso cast. É muito legal, né? Vou chegar lá no show, no, nas notas do show. Vou colocar. Nós falamos sobre tran e saímos off topic. Sempre! Que tal a ideia? Que tal de show ser sobre Team Fortress 2 ser sobre a Veris conversando sobre Team Fortress 2 e derivados? Olha, uma ideia boa. Mas a gente vai ter que fazer tudo de novo. Chama esse episódio de episódio. Como é que é mesmo aqueles episódios que piloto. São feitos? Piloto. Deixa como piloto. Que aí não precisa cortar nada. É, Pra Rafa, tá bom, beleza. Não cortar nada, né? Não vamos cortar a briga que a minha mãe teve com o meu irmão. Tá, isso aí você corta. Isso aí você corta. Se quiser, você corta. Se quiser deixar, você que sabe, cara. Eu vou isso agora por causa que eles. Eles ouviram. Por causa daqui não existe. Não existe nada, vocês não viram nada. Você também corta eu cantando Fura Elisei em Trololol. Não, não, não, não, deixa ele isso, cantando, vai ser legal. Depois ele que acabar. Vai tocar. Não! Assim. Bota como créditos, bota como créditos. Isso mesmo. Ah, meu Deus. Bom, parece que nós estamos indo de tema. E então acabamos o pedaço de comunidades. E vamos falar agora sobre coisas derivadas. Que eu só vou colocar uma coisinha derivada aqui, que é Portal 2. Extrato? Não quero falar nada, mas já são 40 minutos. Ninguém vai ver 45 minutos de. Ou 40 minutos de podcast. Cara, eu não vou. Eles têm sim, cara. Tem 2 horas e 38 minutos no episódio deles. Puta que pá! Ok. O pessoal vê sim, Samurai. Aí também lembre-se que vão ter cortes. Isso, cortes. Cortes são muito importantes. Porque cortes são legais. Continuando, só falando sobre Portal 2 bem rapidinho. Eu acho muito bom o que eles estão fazendo, mas são os melhores jogos da Valve. E sei lá, eu gostei da voz original do Whitley. A voz original dele, não a voz nova. Caso vocês estejam sabendo quem, não sabem quem é Whitley. Whitley é uma daquelas orbes que saíram da GLaDOS e ele vai guiar você pelo Portal 2. Ah, eu sei! Ué, você não jogou. A Whitley você não jogou? Ah, sim, a GLaDOS tinha uma faltando logo do começo, né? Aham. Que é a Whitley. Whitley. Que não foi jogada no fogo. Ele é homem. É. O quê? Parece mulher, admita que parece mulher. É, não. Whitley não é nome de mulher. Mas Parece. Bom, então parece que chegamos ao final do nosso primeiro episódio piloto de AVLCast. Mas tá tão legal, episódio piloto. Vai ter quantos? Vai ter quantos? Olha, é, pleonasmo! Você não chegou a 50, tô brincando. Espero que todos tenham gostado. E caso vocês queiram ver o mais AVL, nós estamos em avlclub.com.br/fórum. Nós vamos ter uma sessão nova só dedicada pro podcast no fórum. Você pode agora pra ir pra cada um, você pode me seguir no Twitter. Twitter.com/stratofariosbr. Quem é que vai querer seguir ele? Mas beleza. Verdade. Alguém aí que tem Twitter também? Não, o Pidroca não tem Twitter. Pidroca só ia xingar tem muito. Orkut e MSN. E não usa. MSN, só tem MSN, só acabou. Melhor, me siga no Steam. Pedroca HSD, meu Steam ID. Pedroca HSD, me siga no Steam. Vocês podem mandar e-mails, comentários, tudo pelo iTunes. Eu espero que vocês estejam assistindo pelo iTunes. Vocês também podem mandar tudo pro nosso e-mail, avlpodcast@avlclub.com.br. Sim, a gente tem e-mail do AVLClub. É só falar com o Rui Kena que a gente cria um e-mail pro podcast. É, Strato, pode mandar uma mensagem? Pode. Nos assista de novo, senão tu morre! Briga. A gente vai sair, embora. Porque já estamos exagerando, o Samurai tá passando o tempo dele, ele tem que dormir, tem que tomar remédio dele. Ele tem que tomar remédio contra a TDAH. Não é o pessoal com 14 anos aqui. Pô, mal. Samurai tá velhinho. Todos os links que comentamos hoje no episódio vão estar nas fotos do show. Você pode acessar elas em Então, alguém tem mais coisa pra falar? Puta que pariu, você vai não sabe o que é isso. Não, não, mas cara, eu não sei o que é isso. Tá bom, gente, vamos. Não, depois dessa eu quero explicar. Depois dessa. Liga essa porra agora. Depois disso eu quero. Tchau, gente. Tchau, gente. Não. Ah, mas é sério. Pariu. Depois dessa. Caramba, o que é isso? Isso, você realmente não sabe o que é isso.